Sierra, pista no zero, tá pronto. 868, a linha decola do 10, ventou no 00 graus, 59. Boa noite. Excelente identificação dessa via Mária até 2000. Ajuste 1012, aguarde procedimento LS X-Ray. Autorizado. Decolado aos 37, controle 19, sinal 35, bom voo. 1935, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol no 868. Gol no 868, boa noite, contato, foi manter nível 230. 230, gol no 868. Assim que possível, solicito o Alfa Romeo 363. Sente, aguarde. Portão 3, busque acionamento. O 1170, coordenando com a equipe de São Chamber Dax. Autorizado, coordenando com a equipe, chama para o táxi, voo 1170. Autorizado Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363 na proa, grato, 868. 1170 para o táxi com 28 a bordo, 4 horas e 55 minutos alternando Fortaleza. 28 a bordo, 4:55 alternando Fortaleza, gol no 1170. Afirmativo. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre em 1-18-95, ajuste no 0 no 2 e bom voo. Então, ponto de espera da 1-0, pela 1-8-95, voo 1-1-0, conecta. Espera o tratamento, voo 1-0-98. Voo 1-0-98, após a passagem da companhia Sakala, coordena a equipação, chamar táxi 02. Passagem autorizada, voo 1-0-98. 2.685 no 3.365, uma boa noite. Boa. Azul 421, aguarde o segundo no setor. Zero, linha de cola da 1-0, vento 1-1-0 graus, confete lá. Autoridade balinhada 9-72 autorizado, final ILS. Autorizado, vai informar estabilidade nossa equipe. Retina 1913, ready to copy? Retina 1913, clear. Serra Bravo Alpha Bravo Echo, flight level 380, Abu Departure Alpha Transition via Upezu 21, until Serra Charlie Bravo, then Up Alpha 310, then Alpha Sierra Delta Echo Kilo, after flight plan route, take off 10, first turn right, 5577, Skulk Salvador Approach Control 119-35. Mono 70, decolador 47, controle 19-35, bom voo. Preciso grave. Com Foxtrot Alpha. Salvador 1170, gol. Gol 1170, 370, contato, submantendo 370 na saída Puca, Jamo, Zipa. Puca, Jamo, Zipa, 370, gol, 970. De táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre, em 1.895, ajuste na 0.121, ótimo voo. De táxi, ponto de espera, 18.95, obrigado, até mais, gol, 0.98. Azul 4221 após a... Quando é a equipe de sala, deixando para o táxi. Boa, Gol 0098, pode ser a próxima. Gol 098, a linha decola da 10, vento 100 graus, com 8 nós. Decola, Gol 098. Chame Torre, 118, decimal 95. 95, obrigado. Torre, igual 172, estabilizou na 10. 1972, é parte externa. Decolado 50, controle 1 na decimal 35, com voo. Zero, baixou e travou, 972. 972, livre pouso na 10, vento 110 graus com meia dúzia de 9, altímetro no 012. Livre 910, 972. 098. Bona 098, contato, suba e mantém nível 370 na saída Puca, Jamo, Zipa. 7, sobe 370, pode zipar o Jamo? Cruzando inicialmente direto o Jamo, aguardando zipar ainda com certo, ok? Certo, obrigado. Até o ponto de espera via Índia, sua direita, no ponto de espera chame torre em 1.18.95, ajuste no 0.02, bom voo. 1170, chame Recife agora, frequência 12685, alterna 13365. O 1170 copiou? Estimativa 12 685-13365, gol 1170. Afirmo. Sente a linha, mantenha no zero. Salvador, boa noite, o TAP 3152, informação Charlie, autorização Maceió. Então, 3152, muito boa noite. Informação Charlie confere. Autorizado Salvador Maceió, nível 330. Decolada 10, curva esquerda, saída Pouca, transição Aracaju, via Upwhisky 58. 5005 no transponder, controle no momento, opera 119, sinal 35. Autorizado 330, Maceió, decolada 10, curva esquerda, Pouca, transição Aracaju, Upwhisky 58. 055-1935, TAM 3152. TAM 3152, o transponder 5005. 5005. Cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento no 06. Chama lá. Alô, gol 972, Bruno. Gol 972, boa noite. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 972. Uno 972, ingresso Juliette 08 ao portão. 10-08, não. Contro 221, decolador 56, controle 19-35, bom voo. 935, obrigado. Bom dia, contato, submantendo 340, na saída da Leda, Boss Bridge. 340, Leda Bridge, 4221. Passo 422, não autorizado, direto Leda. Direto Leda, presente, 4221. Gol 9098, chame Recife agora, frequência 125, pois não, 126, 12685, alterno 3365. Para o gol 9098? Confirmo, chame Recife agora, 126.85. Alterno 33, decimal 65. 2685 e 13365, bom dia. Bom dia. Do 4062, o CNU moda idente, desça via até o tipo de 2000 para o final do procedimento ILS X-Ray da chegada à Mari. Na chegada Mari, porém solicita Duna. Quero Duna 2000. Ele manda, correção, ajuste agora é 1011, 9011. 4221, chama Recife agora, na frequência 1251, alterna 133, decimal 95. Portugal 024, clear pushback, start up MB gate 08, coordination for out staff. Azul 4062, autorizado final, ILS. Autorizado final, chama estabilizado, 4062. 3152, puxa acionamento, posição 6. São 3152, qual é a equipe de solo, chama para o táxi. Chama para o táxi. Salvador Azul 4062, 2 milhas da Simbra, estabilizado LS. Sul 4062, cheque o trem, livre pouso 9-0, vento 9-0 graus com 8 nós, altímetro no 0-9. Baixo travado, livre pouso 4062. Do Naviuno, boa noite, sendo de identificação, desse mantém a 4000 na chegada da ponte, ajuste 9011, aguardando o final do procedimento ILS X-Ray. Estou 3152, é o solo voltando? Ah, escuta, prossiga. Já começou o pushback? Já. Ah, sim, acho que eu estou visual com o mesmo. Ok. Solo aos 1-2, livre à direita, solo 1-2, um decimal na área. Livre à direita, solo 1-2, azul 4. Azul 4062, muito boa noite, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi 3152, 2:17, alterna Salvador, 129. Livre táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera Torre, em 118.95, ajuste no 0, no 1, no voo. Obrigado, senhorita. Boa noite. Pátio Índia 1895. Quando lá? Tá, 3152. 4062, ingresso Juliette 01 no portão. Ingresso Juliette 01, gate 4062. Direito na zona, desse mantém 2000 autorizado final LS. Sou 6908, acendo identificação, desse mantém 3000, a chegada mar é guarda elétrica, que silui ajuste na 0111. Holding point, via May April, India, hold point, contact tower, 118.995, QNA 2011. Holding point, 1110, via May April, in India, and holding point, 118.995, at Portugal, 0.1. QNA 2011. Bom dia, o TAN 3152, ponto de espera pronto. Bom dia, 3152, a linha decola da 10, vento 120 graus, com 7 nós. A linha decola da 10, tá? 3152. Argentina 19013, clear pushback, startup em B-gate 08, coordination with ground staff. 2 decolado aos 18, controle 19, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. Salvador, bom dia, o TAN 3152 decolado por Caracaju, passa 1300. TAN 3152, contato, mantém nível 330, Pucajá, Maracaju. 330, Pucaracaju. Salvador, muito boa noite, é Porsche Gol 024, Holden 4910, ready for departure. Boa noite, Porsche Gol 024, cleared for to line up and take off runway 10, wind 110 degrees with 8 knots. Cleared for line up and take off runway 10, Porsche Gol 024. Victor, TAM 3152, está presente, pode voar Aracaju? Inicialmente direto Jamo, aguarde Aracaju. Jamo, aguarde Aracaju, 3152. Direto Aracaju, TAM 3152. Aracaju 3152, grato. Portugal 024, airborne 22, call departure 119 or decimal 35, have a good flight. 119-35, Portugal 024, desde boa noite, tempra. Departure control, muito boa noite, Portugal 024, passing 1,100 feet. Portugal 024, boa noite, radar cam tank to climb until flight level 350. Flamengo, até flight level 350, Portugal 024. A 3891, chama agora a torre 118 decimal 95. 895, boa noite, muito obrigado. Boa. Boa. Azul 6908, decimal até 2000, autorizado, final ILS. Salvador, boa noite, o TAM 3891, passando externo da 10, baixar trabalho. TAM 3891, livre pouso na 10, vento no 10 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 1. Autorizado o pouso 1011, 91. Portugal 024, due traffic with receive center, maintain departure. Maintain departure, Portugal 024. TAM 3152, chame Recife agora, frequência 126, decimal 85, alterna 133, decimal 65. 10.853365, obrigado, bom dia, 3152. Bom dia. Pavio 1, solo Alvo 26, livre à direita, solo 121, decimal 9. Fox 219, boa noite. Só 3891, boa noite, autorizado táxi Alfa, reporte aos 2 Juliette. Alfa 3 Juliette, está reportado 3891. Azul 6908, chama da torre, 118, decimal 95. Já que 3895, azul 6809, 6908. Noah 913, clear taxi to holding point via May April holding point, come back to tower 118.95, QNA 2101. Give it position now and the climb flag level 330, airport code 024, muito obrigado. Affirmative. Então 3891 vai dar passagem ao Boeing da Argentina após a passagem do mesmo ingresso Juliette 02 ao portão. Após Argentina, Juliette 02 ao portão, 3891. Livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus com 7 nós, altímetro no 0-1-1. 1-0-1-1, livre pouso na 1-0, azul 6-9-0. Portugal 024, climb now restricted at level 310. Climb flight level 310, approach call 024. Affirmative, and contact now receive center on frequency 126.85, if unable 133.65. Receive center now 126.65, unable 133.65, approach call 024, Bye. Solo 32, livra direita, solo 121 decimal 9. Salvador Tower, Argentina 1913, holding point, runway 10. Argentina 1913, cleared to line up and take off runway 10, wind 110 degrees with 7 knots. Line up and take off runway 10, Argentina 1913. Niner 13, airborne at 35, departure 119 or decimal 35, good flight. 119, 35, muito obrigado, boa noite.